Bem mais que eu possa entender. Além do que deram, vou ter mais que os olhos podem ver. Barreiras são pra derrubar. Aprendi a me superar. O que é meu eu vou buscar. Convictar de um melhor lugar. A rua cobra um preço caro, eu não sei quem pagou. E o que restou virou passado, hoje sei quem eu sou. Eu sou a conquista da guerra, tipo o desejo que impera. O medo tá sempre espera, mata essa fera ou já era. Eu acredito em você. Levantar é pros fortes, fracos não sabem perder. Tem que fazer e não faz, porcentagem de culpa a mais. Vantagem de quem corre atrás, acorda você é capaz, né rapaz? Tem que jogar pra ganhar, confrontar na linha de frente. Disposição pra arriscar, se destacar dessa gente. Motivação não te falta, se acomodar ninguém pode. Ficar parado não dá, quer alcançar então se move. Bem mais que eu possa ser, bem mais que eu possa ver. Bem mais que eu possa ter. Bem mais, bem mais, bem mais que eu possa ter. Bem mais que eu possa sentir. Bem mais que eu possa entender. Bem mais, bem mais, bem mais, bem mais que eu possa ser. Bem mais, bem mais, bem mais, bem mais que eu possa ver. Bem mais, bem mais, bem mais, bem mais que eu possa ter. Bem mais. Resmungam propondo silêncio à paisagem. Causa espanto, cheirol, corta o vento. Menino bom tá descalço, matando leão no asfalto. Comendo o que tem quando tem muito bem. De onde vem eu sempre também pra quem voa alto. Outros tais que vão, que sobem, que desce o morro. Sai cinco da goma com pouco que ganha. Sustenta a família que ama, ainda sonha. Com muito mais que o acaso trai. De longe sai inimigo armado pra derrubar. E o nego não cai, é o que o tempo faz. Monta peça por peça, soldado erguido da lama, levanta a cabeça. Bate a poeira, tá pronto pra guerra. Pro gigante pedra, quebrada terra. Bandido na cela trancado, eu tô solto na selva. Mas se abre a janela, aprecio a favela do alto. Além do pouco que tenho, além do que vejo na imagem lá fora. Além desse mundo pequeno, meu maior empenho é mudar minha história. Quando conclui, inveja nem fui, vê mais do que fui, mas eu no bagulho. Eu sou capaz, e do que esperar, eu sou muito mais, eu sou muito mais. Bem mais que eu possa ser, bem mais que eu possa ver. Bem mais que eu possa ter. Bem mais que eu possa entender. Bem mais, bem mais, bem mais. Bem mais que eu possa viver.